Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 6:03. Estamos começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico que vai ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pelas frequências da Atlântida, maior rede de rádios do sul do Brasil. E a gente chega pro mundo inteiro pelo atlântida.com.br. Hoje à tarde, eu e o Piangas aqui, a gente recebeu muito ouvintes legal de Iowa, né? Nos... Iowa nos Estados Unidos. Iowa. Tinha uma galera no Paraná ouvindo Atlântida, uma galera no interior de São Paulo ouvindo Atlântida. É o atlântida.com.br, cada vez mais com ouvintes espalhados no Brasil e no mundo inteiro. Pretinho Básico, segunda edição, sempre oferecimento de telefonia do Big e da Milera. A moda está nas ruas. Olha quem apareceu pra fazer o Pretinho Básico. Não, Porã. Olá, gente. Olá, gente. Saudade. Saudade de vocês também. Desse corpo esbelto. Eu sei. Ele passou o pretinho inteiro da uma tentando fazer essa. Eu quero dizer que não foi por minha culpa que eu me ausentei do programa. Foi o Maurício. Maurício, ele tira a gente. Não, na verdade, um rapaz, um amigo que está aqui tomando Nescauzinho agora, ele pediu pra trocar folga. E aí, tá bom, sentimos a tua falta. Terça eu estava aqui. Sim, mas eu quero te ver o jogo do time dele. E tomou nos dedos, né? Porque foi ver o jogo que perdeu. Foi ver o joguinho do timezinho. Não viu todo o jogo. Além de tudo, é pé frio. Não, e aí, Potter, tudo bem? Te defende? Eu não tenho defesa. Mas tamo aí, cara. Defesa. Feliz de voltar ao programa. Pior xingamento, pé frio, né, cara? Tu pior, ama é o pior time, xingamento. Pior. Tu vai no estádio pelo time. É o pior, meu. Paga mensalidade. E aí, os caras te xingam. Exato, é um pé frio. Mas eu não sou pé frio, porque na década de 90 eu fiquei a 500 quilômetros do Beira Rio. Aí eu vim pra cá na década de 2000 e o Inter ganhou. Tudo. Marcos Pianges, vai bem? Eu tava morando em Florianópolis na época que todos os títulos catarinenses do Figueirense foram conquistados lá. Agora então não tu é pé mais quente. Nada. Agora não conquistou mais. Então é tu, é pé quente. Sou pé quente. Cajeta é pé frio, pé quente. Cara, eu vou é no tudo. Olímpico quando o Grêmio não ganhava nada. Não. Depois eu fui pro Olímpico quando o Grêmio ganhou tudo. E agora eu tô no Olímpico quando o Grêmio não ganha nada. Então o Cagê não é o Cagê. O Cagê, ele tem um pé frio, outro pé quente. Pé direito é frio. A estrela móvel é o maior pé quente da RBS. Davi Carradi, Davi Carradi, Rocha, Davi Carradi, Corno. O bicho é o brocha ou o corno? Você se decide. Os três não, é. Tu escolhe. Tu escolhe, vai. Bicha, brocha ou corno? Corno. Não, escolhe. Corno. Não, ele escolhe. Eu escolho defender. Corno. Não. Assim, o corno é a coisa mais provável. É, assim. O corno. Claro, eu sou bicha. Eu escolho o corno até baita porque bicha. Provavelmente sou mesmo. Corno. Corno toda não, vida, cara. Eu não sou um baita bicho, eu sou bicha. É bichinha. Tu é bichinha. Não, porque assim, ó, porque o corno tá fora de ti. É. O corno não é tão responsável, né? O corno não te bicho ou brocha é tudo. Não, o pior é ser brocha, na boa. É, o pior, é o pior. Começar. O que vocês sabem? O que vocês sabem? Corno. Estão falando de mim. Sempre falando de mim no programa. Quando eu vou comprar cigarro, sempre esses dias eu comprei um cigarro. Aí me trouxeram aquele da impotência, Me dá o da gangrena ali, ó. Sim. Eu prefiro aquele cara sem as pernas lá. Aquele cara sofrendo no hospital com as crianças na cama, né? Agora eu me pergunto, será que alguém prefere fumar o da impotência, cara? A minha mulher. As mulheres, cara. As mulheres compram pros maridos. Da impotência lá. As mulheres compram pra provocar. A mulher não vai comprar pro marido da impotência. Não, é que compra, cara. Eu não quero ficar impotente. Amor, eu comprei um cigarro da impotência pra ti. O sonho dela é um marido assim. Se ela tiver um amante, sim. O que eu faço da impotência pode ser um presságio, entendeu? Eu tenho um amigo que foi com uma gata. Tu apontou pra mim? Não. Eu tenho um amigo que ficou com uma gata. Olha só. Fez assim, cara. Eu tenho um amigo. Primeiro que ele não é teu amigo. Segundo, tu não foi a lugar nenhum com gata nenhuma. Eu sou amigo dele, mas ele não é meu amigo. Ele não me convida pra aniversário, exatamente. Tá, então eu tenho um amigo que ficou com uma gata. Com uma gata. Pra Praia Mole, em Santa Catarina. Ah, mas também na Praia Mole, né, cara? E falhou. E ele atribui a praia. A praia. Sim, Praia Mole. Ah, não. Deu problema lá. Se ele fosse na Praia Brava, né? Não, tinha que ir pra Bombinhas. Destaques do Clique RBS nesse início de noite de sexta-feira. A praia da Barra. Vamos descobrir mais praias que dê pra fazer. Eu tô tentando evitar mais nomes. E se o cara vai chegar na baixaria? Broche em Porto de Galinhas. E se o chegar na baixaria em 2 segundos. E se o cara vai aqui pro saco da Lemoa? Tá chegando. Vai, tá chegando perto. Em meia hora, 230 veículos são flagrados com excesso de velocidade na SC-401 em Floripa. Durante a manhã, a maioria dos veículos trafegavam acima de 90 km por hora, embora a velocidade máxima permitida no trecho seja de 60 km por hora. Só nesse ano foram registrados 14 acidentes no quilômetro 18, local que já recebeu o nome de Curva da Morte devido ao grande número de acidentes. Ah, cara, mas é uma sacanagem, 90 por hora no SC-401, cara. Boa, 90 por hora não dá. Uma pista boa, dupla. Não, mas é nesse local aqui, Pianjo. Tá, nesse local reduz, então. Sim, mas é nesse local que foram flagrados. Exatamente. É nesse local, Pianjo. Aí alguém morreu? Alguém bateu? Sim, desde janeiro de 2006. Hoje? Não, quero saber hoje. Estão medindo hoje. Desde janeiro de 2006 foram 162 acidentes. E nesse mês de julho, um argentino morreu após bater o carro contra um muro no local. Mas também, aí eu até me divido, né? Aí tá tudo isso aí. Eu acho que até. A curva é boa. A curva da vida, né? Mas a gente tem que botar uma placa. Tem que botar uma placa ali, acima de 90 permitido somente para argentinos. Agora me diz o seguinte: qual é o estado da federação que não tem uma estrada da morte? Ah, existe a Urba? Acho que não. Não, o Acre, Distrito Federal. Todo lugar tem estrada da morte. Tem. Distrito, né? Tem que ter. O Rio Grande do Sul deve ter umas 8 estradas. Pô, tem uma aqui que é uma das mais sinistras que eu já peguei, que é aquela estrada que vai pra Mostardas. Não, mas pegava lá bêbado, né, Pará? Não pegava. Eu nunca dirigi bêbado. Nunca. Não mente. Principalmente longas distâncias. Longas distâncias. Dois, aumentou. Aumentou, é. Tu tem que atualizar o número. Tá estourando o microfone, hein, Porã? Tá estourando? É, o nosso. Então tá. Não, só o nosso, Porã. Fazer. Sim, baixei todo. Mas enfim, aquela estradinha que vai ali pra Mostardas, é um absurdo de tão ruim. É, e há anos, né? É a estrada da morte. Tinha um trecho lá na BR-290 que vai pra Alegrete, ali entre São Gabriel e Rosário, ali que não tinha nenhuma sinalização na estrada. Nada! Era um asfalto e mais nada. E aí tu te guiava pelos outros carros iam vindo, entendeu? De noite, assim, pra luz que vinha, não via ninguém. Aquela estrada que vai lá pra cidade do Maurício lá também, cara. Cidade lá. BR-285. Pras missões ali, porque é terrível aquela estrada. Tem uma estrada lá em Santa Catarina que é a estrada da vida, que o pessoal vai pra fazer amor. E aí, 9 meses depois, vem uma vida nova ao mundo. Que bonito. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Descendentes de europeus seriam geneticamente programados pra consumir mais gordura e álcool. É a desculpa perfeita para os descendentes de alemães e italianos. A dieta dos europeus era fundamental para a sobrevivência deles durante os meses de inverno. Eu sou com a evolução. Isso, eu sou descendente de alemães. Gente... Aqui todo mundo é de africano. Eu sou de alemão. O sul do Brasil, a maioria é, né? Mas, Maurício, todo mundo saiu da África, cara. Não, mas tem polonês também que é europeu, português, espanhol, britânico. Eu não sei se você já ouviu falar de um cara chamado Darwin. Ele defende que as pessoas, os seres, eles evoluem. A origem, por exemplo, o olho pequeno lá daquela região da Ásia, por causa do vento. Da areia que eles fecharam. Eu te contei isso. O olho pequeno é por causa do vento, Maurício? Não, mas não é o teu, Pause. No meu caso, não é por causa do vento. Os olhos orientais. Eu acho que eu sou mongol. Será que eu não sou mongol, Maurício? Mas eu sou meio mongol. O Sadi, o baterista da banda Nenhum de Nós, cujo vocalista é Ana Maria Braga. O Sadi, ele diz que ele vai no médico quando ele tem problema, e o médico diz pra ele: não, tem que parar de beber. Ele troca de médico. O médico vai fazer hidroginástica. Então, se você, sua mulher, reclamar que tá comendo muita gordura e tomando muito álcool, diz é questão de evolução da espécie. O Darwin te explica. Dunk. Brasileiros da região sul têm opiniões contraditórias sobre a união estável entre homossexuais. Pesquisa do Ibope revelou essa semana que os brasileiros aceitam a homossexualidade, mas ficam divididos quanto a assuntos mais delicados, como a união civil e a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. O sul do Brasil segue a tendência nacional. 70% dos entrevistados da região sul afirmaram que não se afastariam caso seu melhor amigo revelasse ser gay. Viu, Potter? A maioria também é a favor de homossexuais em profissões como médico, policial, servidor público e professor de ensino fundamental. Como é bom policial. No entanto, no que diz respeito à união estável entre pessoas do mesmo sexo, 54% dos entrevistados se dizem contrários. A adoção de crianças por casais homossexuais também foi rejeitada por 55% dos ouvidos aqui na região sul, né? Pedofílico. Como é que é, Maurício? Aquela nova. Homólatra. Pedofílico. Sabe que é homólatra? Por que não pode uma criança ser? Sabe que é homólatra? O que é homólatra? Eu tenho um amigo. Um homossexual que bebe muito. Um homólatra. Esse aí deve aprontar. Esse é uma loucura. Segura um homólatra aí, cara. Eu tenho um amigo homossexual. Um amigo homossexual. Só um. Apenas um amigo homossexual. E ele tem um outro namorado. Que é o Mola. E os dois criaram o seu sobrinho. E? Sobrinho, filho da irmã de um deles. 18 anos. Dormia na cama com os dois. Não, aí não pode. Cresceu com os dois juntos e agora é heterossexual. E tinha um dia, Lena, que eles estavam tomando banho. Que o gurizinho foi tomar banho, né? Com um deles. E aí, pode. Aí ele olhou assim e falou assim: papai, como você tem um tico grande? Você não viu da sua mãe ainda? Não. Não era pra cair. Caiu o sistema, boa. Cara. Caiu de novo. Não pode brigar com o sistema, cara. O sistema cai porque é afetado. Não briga com o sistema, cara. Tem um sistema. Desde a quinta série eu brigo contra o sistema. O sistema tá no controle. Internet é assim. Né, tempo fica chuvoso no fim de semana em Santa Catarina. Também tem risco de queda de granizo por lá. Caraca. As máximas chegam entre 20 e 21 graus, mas na Serra Catarinense não passa nem de 18. No Rio Grande do Sul, a chuva segue no mínimo até terça-feira. Nunca mais vai parar de chover, cara. A partir da tarde de sábado, as temperaturas entram em declínio no Rio Grande do Sul. Aí a chuva é frio. A partir de sábado à tarde, dá uma amenizadinha na chuva, vem uma frente de ar fria, depois vem mais chuvas atrás. Vem cá. Chuva e frio a partir de domingo. Eu e o Maurício compramos o Blu-ray de Milk pra olhar. Ah, esse fim de semana vai ser Blu-ray! Loucura, então. Em high definition. Dois edredons. Mas que coisa. É o Milk Ray, né? Eu tava fazendo as contas, né? Porque as férias escolares infantis vão acabar, né? Estão acabando, alguns já acabaram. Semana que vem, né? Segunda começa. Cara, teve dois ou três dias de sol nesses dias de férias. Bom, férias tudo em casa, pô. Muito ruim. Em casa e nos shoppings, né? Longe desses monstros. Os shoppings aqui bombando, cara. Aliás, falando em shopping, eu estive no Praia de Belas Shopping e tá rolando uma exposição... No Praia de Belas, não. No Barra Shopping, que tem uma exposição sobre os dinossauros. Da Patagônia. Os fósseis e os dinossauros encontrados na Patagônia, muito legal. Muitos deles o Cagê encontrou, né? Muitos deles, tem lá um gigantossauro, que é um dinossauro maior que o Tiranossauro Esse Rex. Era o bicho de estimação. Segundo Cagê, o João, né? Segundo observações do meu próprio esse filho. Esse é maior que o Tiranossauro Rex. Tá valendo a pena dar uma olhada lá, levar a criançada. Não, era mais violento, porque o Tiranossauro era o... Era o rei tirano. Tá no nome já, né? É o rei tirano. Tiranossauro Rex. Nunca tinha pensado nisso. É o rei tirano. Deve realmente ser uma exposição muito interessante, mas eu estive no Museu de História Natural em Nova York. Eu tô falando pras pessoas comuns que não podem viajar. Foi lá. Pra quem não pode viajar, pra quem não pode fazer uma viagem como aqui, tu o Pirâmides. Pode, porra, tu não viaja, sabe por quê? Eu não quer. Eu não viajo porque eu prefere tenho pra motivos. Praia do Rosa. Então, que merda. O que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? Eu tenho família. Abraço a você que tá na Praia do Rosa. Olha, cara, tem muita gente que quer ir pra Praia do Rosa, ô bobado. Sabe pra quê? Tem muita gente que quer ir pra fazer esporte. Fala, Miro, pra que eles querem ir na Praia do Rosa? Pra cagar a praia toda. Eles cagam toda a praia. Eu fui uma vez um gaúcho cagando no mato. Mas enfim, e aí já troço preto. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Rafael da loja da Sony, todo o pessoal da loja da Sony lá. Ganhou descontinho. Galera, ganhou tá ligado. Ganhou descontinho. Sony Style, mano. O pretinho básico que tá na promoção de Dia dos Pais do Barra Shopping Sul. A gente vai se apresentar no Barra Shopping Sul. Eu no tô nessa, Maurício. Tu tá, não te tirei ainda. Tu tá nessa. Obrigado. E eu quero aproveitar que já mandei um abraço e mandar outro aqui pra Cristine Rossi. Pô, fazia tempo que não vinha. A Cristine Rossi, que é a namorada do Anderson, que é professor lá na academia onde estou malhando. E que vai apresentar um evento de lutas. Amanhã tem um evento de lutas. É a Copa Sul de kickboxing. Porém especial hoje, é isso? Kickboxing, Copa Sul, kickboxing. Imperadores. Deixa eu acabar o assunto. Calma aí. A Copa RS, que é uma seletiva pro Sul-Americano, quentíssima, amanhã no Cacheiros Viajantes, em Porto Alegre, vou estar lá apresentando. E o Carnaval tá chegando. Vai daí, Potter. Tá chegando, Imperadores, amanhã, mais uma eliminatória. E o Carlinhos, presidente, o bar do Davi, esse chega o pouquinho pro lado aí, Davi, por favor. Não mata, não mata! Ah, velha! Vai, Potter. Ah, meu nome é Júlio César e moro em Canoas. Segue umas frases para a galera curtir. Eu, o Maurício me deu um e-mail aqui que o subject é... Humor. Exalta, legal, cara. Vamos lá. Bem, é isso. Ele bota no final. Depois, né, eu leio o resto. Espero que gostem e repassem. Vamos repassar a nossos 2 milhões de ouvintes. Valeu, e um abração a todos. Quem nunca deixou um canudinho de achocolatado entrar dentro da caixa não sabe que ia sofrer uma perda. Bah, é verdade. Quem nunca teve uma espinha na testa não sabe o que é sentir ser um unicórnio. Que isso, Maurício? Ah, caiu o sistema. Caiu mais duas vezes. Caiu de novo. É repetido, cara. É. Quem nunca teve uma... De falei. Quem nunca bateu o braço na parede não sabe que é dor de cotovelo de verdade. Maurício, descobriu um o botãozinho aquele. E a última, Maurício. Caiu. Eu quero ver se tu vai derrubar agora. Quem nunca colocou canetas entre os dedos com a mão fechada não sabe o que é ser Wolverine. Valeu, Júlio César de Canoas. Parabéns ao Júlio César aí. Sim, ó. Ou o Edward Mons Tesoura, né? Ou o Fred Krueger. Eu vi nessa madrugada passada, retrasada, Fred Krueger versus Jason. Que legal que tá tua vida aí. Isso aí. Tua vida tá legal, hein? Mas esse depois tu fala da minha vida. Esse é o meu segundo filme favorito, cara. Muito bom. O primeiro é 8,5 do Fellini. Tu sabe que essas pessoas são pessoas que não podem coçar o saco em hipótese nenhuma, né? Meu Deus. Ou não, né? Com categoria até bom. O problema é que você fica nervoso, sai. Ah, é. Dependendo, se o cara é alguém meio... Alguém dá um cagaço. Um ovo. Esse cara é meio masoquista, né? E é bom, né, Porã? É bom. O Eduardo Mons Tesoura. Baita filme. Wolverine. Eu tô vendo todos do Kubrick, né? Ontem eu vi o Doctor Strangelove. Vai, nunca vi. Mas é muito o melhor, pra mim é um dos melhores. Cara. O Peter Sellers. Ah, é? Claro. Eles trabalharam juntos. É o auge da Guerra Fria. É demais. O cara chega no bar e grita: me vê uma pinga aí! Deus o livre. Balconista encheu o copo e advertiu: olha, aqui todo mundo que toma pinga joga um pouco no chão e oferece pro santo. O freguês deu a banana com o braço, sabe aquele? Aqui pro santo eu dou uma banana. Ateu. No mesmo instante, o braço do cara endureceu de forma que não se mexia. Viu? Ficou entrevado. Entrevado. O que aconteceu? E o barman: olha, o senhor ofendeu o santo. Pum. E ele o castigou. Mas como é a primeira vez que o senhor vem ao bar, vou resolver isso. Chamou todos os fregueses que estavam ali em volta e pediu que rezassem. Pro braço do rapaz voltar ao normal. E assim o braço do sujeito foi voltando ao normal. O velhinho que tava lá no canto do bar viu tudo, ficou impressionado, foi no balcão e pediu uma pinga. Uma pinga! Tomou tudo de uma vez e o balconista perguntou: ei, pro santo, senhor? O velhinho baixou as calças e tirou o pingolim pra fora. Aqui pro santo! Aí o pingolim endureceu na hora, assim como o braço do rapaz. Vamos rezar, pessoal. O velhinho, nesse instante, saca a arma e diz: se alguém rezar aqui, eu mato! Não acabei, não falei amém. Henrique Fischer. Eu trouxe um estudo. Estudou? Trouxe um estudo. Um estudo realizado na Alemanha, Borá. Na Alemanha? Maravilhoso. Como é que tá o Nanini? Eu gosto muito do Nanini. Vi ontem A Grande Família. Faz anos que não falo com o Nanini. Namorado francês? Namorado francês, bonjour. Um estudo da Alemanha descobriu que olhar para homens atléticos durante 10 minutos equivale a meia hora de exercício aeróbico. Ao invés de ficar meia hora na esteira, olha para um homem 10 minutinhos olhando homens atléticos. Vou preferir a esteira, viu? Mas aonde tem homens atléticos? Aqui na minha frente, Maurício Amaral. Peitoral. Só com esse moletom da Gap hoje à noite. O Maurício, por isso que é chamado de Maurício Peitoral. Não, cara. Num curto espaço de tempo, com esse tipo de sessão terapêutica, as defesas aumentam, diminui a pressão sanguínea e melhora a circulação. Por isso que tu tá bem, né, Neila? Maravilhoso. Nele é que a minha, na lagoa. Tô na minha melhor época. Cara, ontem tava dando... Eu e a Sandy, tamo aqui, ó. Opa! Tava dando TV pirata no canal, ao vivo, aquele que reprisa. Maravilhosa. Aí aparece o Neila de rabi de cavalo com o corpinho, ó. Grandes momentos. Cara, que demais. Ele é muito bem, né? Tinha TV macho. TV macho. O teu amigo Caramba. Maravilhoso. Caramba, o Caramba também é maravilhoso. Que vida é o Caramba? A piada interna era que na TV macho só tinha atoleado. O Neila me disse que a Playboy errou na capa mesmo, né? Que a frase inteira era: o Júnior disse que sim, é possível ter prazer ou não. Quem mandou essa? Preconceituoso! Preconceituoso! Conversa. Vai daí, Davi. Quem mandou a pesquisa, posso falar? Pode, claro. Ângela Cigales. Um beijo pra todas as mulheres ligadas no Pretinho. Ué? Muito bom, Neila. Muito maravilhosas. É muito assim? Viado, cara. Vocês são maravilhosas. Tu não é viado, Neila, ué? Eu sou artista. Ela é amiga delas. A minha função é provocar. É só chamar ele de bicha que ele chora, sabia, Neila? Neila é assim. Bicha. Minha função é provocar. Bicha. Eu sou um ator global. Parem com isso. Parem com preconceituosos. Como é que é a pedólogo? Não, pedofílico. Pedólatras. O Cassiano está pedindo uma ajuda, sobretudo para... Cassiano. Sobretudo para o Potter. Ó, Potter. Estamos aí para trabalhar. Preste atenção, Potter. Sei que você gosta de brincar de amores, mas não só amigo, não. Caiu o sistema. Cassiano. O Cassiano conheceu uma garota há alguns meses. No começo... Ah, que música essa? Eu não dei muita bola pra ela, não dei muita coisa por ela, mas ao conhecê-la melhor, eu vi que era uma garota maravilhosa. Opa! Sabe quando você fica contente só em falar com a pessoa? Claro! É aquele negócio que eu digo sempre, só um parênteses, né, no e-mail do Cassiano, aquela história, digamos o Cassiano, se ele quisesse realmente alguma coisa com ela, não vai dizer que tu quer sexo com ela, não. Loucuras e prazeres inenarráveis, não. Tem que dizer o seguinte: eu tenho a vontade de conversar contigo até às 6 da manhã, até o sol nascer. Não é isso que eu tenho que dizer. É isso aí. Não devia ter revelado isso. A gente tava comentando como as mulheres no começo são legais, né, cara? A minha mulher, no primeiro ano de casamento, ela falava comigo, cara. A minha dava bom dia, cara. E elas até ficam de bom humor, né? E a minha primeira mulher não tinha feito operação ainda, ela era mulher mesmo. E a minha não tinha TPM, cara, no primeiro ano. Aliás, a Ariadna vem pro sul do Brasil semana que vem, eu convidei ela pra vir no Pretinho, mano. Tipo, o Petra vai estar de volta, cara. O Petra vai adorar, sabe? Comigo era assim, o Cassiano. E o melhor... Como assim o Petra adora? Petra gosta? Cara, uma mulher... Davi, por favor, Davi. Cassiano, Davi. Comigo era assim, diz o Cassiano. E o melhor é que ela tinha terminado o namoro e eu vi isso como um sinal. Olha! Acontece que quando eu tomei coragem para chegar nela, ela disse que não era para eu colocar muitas esperanças, pois ela não sentia nada por mim. Parou! Eu fiquei triste e ainda tive que ver outros colegas de trabalho chegando nela. E alguns conseguiram. Vem cá, velha! Alguns levando, alguns se repotriando, se repestelando, se repimpando, comer um pastelzinho, espadanando, pegando alguns, enfim. Inclusive. Fazendo café, hein? Eles só queriam curtir com ela e curtiam com ela. Curtiram com ela? Curtiam. Eu segui em frente e conheci uma outra garota. Aê, não era como ela, mas a menina dava pro gasto. Putz. Mas aí ela soube que eu estava com a outra e me procurou. É sempre assim. É sempre disse assim. Que podíamos tentar agora. Disse que estava confusa, mas que gostaria de ficar comigo. E eu fiz algo de que me arrependo. Olha do que ele fez, que ele se arrepende. Eu a levei para um motel. Oh, como é que você arrepende disso? Como assim, cara? É o cara, preço, fez o que tinha que fazer, mano. Sabe quanto é que tá o motel ficamos hoje em dia? Não. 25 pila. Ficamos, mas logo depois... 3 horas? 25, um horror? Tá, meu Deus, cara, eu quero terminar. Ficamos, mas logo depois disse que ela não era a garota pra mim e me senti muito bem. Agora ela chora no trabalho. As pessoas me têm como alguém ruim. Ela chegou a me dizer que aceita ficar comigo só pra ficar. Ela chora no trabalho, Davi. Todos os caras que estão ali em volta já fizeram. Agora chora neném. Para não me perder. Então eu pergunto a vocês, em especial Potter, o que eu faço? Que mantenho as duas, porque tá com a outra, né? Ah, sim, sim. Termino com a atual, fico com a primeira. Mantém as duas e tenta ficar deixa com as amigas Floripa delas. Deixa o Floripa e mudo pra Porto Alegre? Não, não faz isso. Não deu certo. Mantém, né? Mantém as duas, tenta outras e vai tentando aglomerar cada vez mais mulheres até ser um inferno. Aglomerar mulheres. Acumular enquanto dá. Até uma hora que estoura tudo. Aí estoura, Mauro, estoura. Estoura tudo. Uma hora... E aí tu vai ter que escolher uma. Aí não, sua missão, aglomerar mulheres. Faz agora aí? Zera tudo. Tudo um caminho que muitos artistas escolheram. Vou citar alguns. Fred Mercury. George Michael. George Michael. Não, eu, Castelli. Não, essa aqui que é. Não? Desculpa. O conselho do Potter é um conselho sensato. Obrigado, Davi. É um conselho sensato pelo seguinte. O cara vai lá e vai ficar com duas mulheres, tá? Certo. Depois ele vai ficar com outras mulheres. Aí ele vai ver o inferno que é ficar com várias mulheres ao mesmo tempo. É verdade. Aí ele se transforma. Ele se transforma como aquele cara, por exemplo, o cara que é o ex-viciado, tá? O ex-drogado, ex-alcoólatra. O que acontece? Não ele fica um radical adversário e inimigo do vício. Então esse cara, o Cassiano, depois que tiver várias mulheres ao mesmo tempo, ele vai se transformar num monógamo convicto. Gay. Olha só. Talvez. Não, provavelmente ele mude de lado também. Sei que você gosta de brincar. Depois dessa lição de vida de Davi Coimbra, a gente vai ouvir Porã. Eu quero falar pra você, homem, que escuta o Pretinho Básico. Tu falou tantas coisas já hoje. Deixa eu dar um toque aqui. Não falei, cara. Não falei, eu não vi. Não venho há três programas, eu não venho aqui. Eu vou falar. Mas eu deixo tu falar. Não, pode falar. É uma pesquisa interessante. Homens ricos gostam de mulheres magras. Os pobres preferem as gordinhas. Ah, tem tudo a ver. E eu vou te dar agora a explicação, vocês vão cair pra trás. Pobre! Pesquisadores dos Estados Unidos com... Nem sabe o que tá acontecendo. Repete a manchete. Homens ricos gostam de mulheres magras. Pobres preferem as gordinhas. Pobre! Pobre! O Cajé é um dos mais ricos aqui da... Rico! É, cara. Pesquisadores dos Estados Unidos constataram que quando os homens têm pouco dinheiro... Vocês podem prestar atenção na notícia? Claro, tá todo mundo prestando atenção. A gente tá vendo quem é o mais rico aqui. Os homens, a gente tá vendo quem é o mais rico. O Cajé é o mais rico até agora. Eu tô na frente, por enquanto. É. Maurício tá em segundo lugar, gente. Pois é. Quando os homens têm pouco dinheiro, tendem a desejar mulheres mais cheinhas. Mas quando tem a conta bancária gorda, preferem as mais magras. A explicação é a seguinte. Qual é? Eu vou explicar pra vocês. Explica. Os homens que tinham a sensação de escassez queriam mulheres que tivessem uns quilos. Claro que é, que eu quero quase, ver na mulher a comida. Quase como... Exatamente, Potter. Quase como se a gordura da parceira pudesse protegê-los e passar fome. O cara enxerga uma mortadela. E protege. O cara olha pra mulher e vê uma mortadela. Tem mulher que parece uma mortadela. Ainda mais se bota aquela sandália, aquela não, que abarra tem umas que, além disso, tem um cheiro de queijo. É. E de mortadela, João. Mas, cara, eles continuaram essa pesquisa aí. O Maurício deu a informação de tarde, impressionante. Os caras foram pra entrada de um restaurante... E entrevistaram diversos homens. Quando os caras estavam entrando no restaurante com fome, eles indicavam as mulheres mais gordinhas como as mais bonitas. Aí depois que eles comeram e saíram do restaurante, a preferência mudou para as mais magrinhas. É, cara. Que coisa, hein? É isso aí. Então, quando o cara tá com fome, o cara olha aquela carnuda lá e diz, ai, é aquela. A melancia. E aí, quando o cara já tá satisfeito, tá com fome, ele olha pra magrinha e diz, pode ser essa seca aqui mesmo. Sabe, por exemplo, vamos tá com fome, Amaral? Um exemplo aleatório de alguém da mesa. Por exemplo, alguém... O Porã que agora faz dieta. É. Normalmente... Eu não faço dieta, Davi, tu tá enganado. Ele passa por um processo de reeducação alimentar. Tá, então tu que tá passando por um processo de reeducação alimentar. Eu já passei. Tá. Puta, mas que mala. Tá, tá comendo menos, agora não tá, pô. Eu tô comendo menos, pô! Então tu gosta mais de mulheres gordinhas. É. Eu gosto de tudo quanto é tipo de mulher, cara. Vida que tu comia mais, é mesmo, ou agora que come gosto. Menos? Eu só não gosto da mulher de tromba. Segundo os pesquisadores... Muito nariguda, né? Muito nariguda. Eu gosto de uma narigudinha, eu até gosto. Nem Segundo os pesquisadores, a falta de dinheiro ativa um estado psicológico associado a pouca comida. Aí, a fome, a sensação de que precisamos de mais calorias, no caso, de gordura. Isso é refletido no interesse sexual. Mó! E eu achei legal isso aqui, cara. Mas eu acho legal, que a gordura acho, salva. Como é que é na gordinha? Vamos comer o X? Vai na gordinha, vamos comer o X-Bag, vamos comer o X-Bag. Vamos tomar uma pizzaria. Vamos lá no Montezinho. Vamos levar o amiguinho? É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas que chegam pelo pretinhobásico@atlanta.com.br. Gostaria de anunciar uma máquina de fazer algodão doce. Foi usada somente umas 4 vezes. Fez no máximo uns 50 algodões. Pô, que legal, sempre tem... foi fissurado em algodão doce. Eu sei. Cara. Tem nota fiscal, garantia e kit inicial pra trabalhar. Ah, tudo isso por R$500. Só 500. E até parcelo. É o Jandir N. Aí, ó. Ah, claro, Jandir N do algodão doce, imagina. Jandir N. Jandir N. Jandir N. Não, mas é assim, ó. O N só a letra, sim, tá? Jandir N. @hotmail.com. É isso aí. Tá, é a máquina de fazer algodão doce. Letra N. Que eu tive uma faxineira chamada Jandir N. Mas você quer só. Mas não tem o N no final. Fala, pode, tu levantou. Não, não, eu ia falar uma bobagem muito grande aqui. Ah, tá. Não tem uma máquina de fazer maçã do amor? Eu também gosto aí. Sem não sei se a máquina essas comidas, faz, essas comidas de parque, sabe? Essas comidas isso, de parque. Isso. Vivi muito tempo no parquinho. Eu acho que né? A maçã doce não é máquina, é só enfiar no caramelo. É, enfia no caramelo? Não. Mais uma oferta, quero trocar o meu carro, me ajudem aí. É um Fiat Uno 1.6R prata ano 90. Ele é completaço, tem alarme, película, interface, ar quente e desembaçador. R$7.000. O que, que é interface? Interface é quando tu que sobe o vidro. Tu fecha o carro e sobe o vidro, entendeu? Entendi. Tranca as portas e sobe o vidro. Sobe o vidro. Aceito troca carro de valor maior. Ainda bem, né? Como é que informações. É essa coisa de interface? Tu tranca a porta aperta e o vidro o sobe. Sobe o vidro, sobe o vidro automaticamente. Só no botãozinho mesmo. Mas é com manivela aqui, ó. Não, tem que ser ou já com um elétrico. Não é que nem o do Pianjas, é o... O e-mail aqui do Fiat Uno 1.6 ano 90, isso aqui é uma caranga, cara. Mas esse negócio foi lançado hoje em dia. Fiat Uno 1.6 ano 90, manda e-mail para Luiz Henrique Freitas, @live.com. Live. Luiz Henrique Freitas, @live.com. Tu tá na regressiva, né, Almir? Como assim, querido? Porque segunda-feira volta o magnânimo, né, Almir? Ansioso, né, cara? Já foi lá, na casa dele, lá. Só que ele chegou já, Almir. Eu arrombei a casa dele lá. Pois é, tu deixou um leão lá, entrei pela janela, deixei flores e o leão. Pétalas de rosa. Sim. Assim, o caminho. Um espumante, da Perini. Deixou que tu largou as pétalas. Eu fui fazendo um caminho. Porque daí tu chega, aí tu quer ir pro banheiro, daí vai pro banheiro as pétalas. Aí as pétalas saem, aí vai pra cama, que ele vai provavelmente querer fazer sexo. Aí depois vai levando pra área de serviço, que é pra que ele vai lá lavar roupa depois, né? Lá em cima, né? Aí depois vai pra sacada, que ele gosta de dar uma desopilada. Sim. E mas aí sabe tudo da vida, ele sabe tudo, é. Impressionante. Mas é o parceiro dele. Chega no quarto da criançada, onde tá um bichinho de estimação, gente. Ah, é o leãozinho, né? O leão, que eu deixei um leão. É que tá com 3 anos o leão, que não come há 3 meses. Tu te esperou no leãozinho do Caetano, né? Ah, pra dar um abraço mesmo. Vai chegar, já vai dando um abraço, leão. Ah, que bom que vocês chegaram. Vai estar ansioso, entendeu? Que nem eu. Que legal, né, gente? Muito. Legal. Baita ideia, mano. Vai esperar ele onde? Eu acho que o Feta, ele merece. Ele merece, mas muito mais do que isso, né? Ele merece. A gente tem que fazer um suicídio coletivo aqui. Que isso? Em homenagem a ele. Todo mundo se matar pra mostrar como a gente ama ele. Vamos começar então. Não, vai na oferta. Por ti. Vai na oferta, eu trouxe não. Uma arma aqui. Não, Mir. Maurício não quis. Não. Brincadeira de mau gosto. Imagina só brincar. O Almir carregando uma arma. Não quis? Não. Então tá, Maurício, vou ler o e-mail que tu separasse, então. Olá, pretaiada, tenho uma ideia para um ótimo negócio para o Almir. Abrir uma funerária de caixões em 2012, pois o fim do mundo irá chegar, então, como todo mundo irá morrer, serão necessários muitos caixões. O pessoal já pode se prevenir e comprar o seu caixão. Valeu, Elvis Aurélio, de Horizontina, Rio Grande do Sul. Tava muito bom, viu, menino? Legal. Muito bom, parabéns, hein, Almir. Almir ficou brabo comigo. Parabéns. Viu, tu viu aquele e-mail que eu te mandei do Disque Funeral de Portugal? Sensacional, Disque Funeral. Como é que era, o cara liga e ouve um minuto de silêncio. Aí, ó. Aí, tirou de novo a rádio. Ah, que loucura. Agora não vai voltar. Ô, Mir, me ajuda aqui. Eu sei que tu tá bravo. Vai pro comigo, show do intervalo. Eu vou te ajudar agora. Tu tá todo cagado aí, seu excomungado. Pô, agora, me ajuda aqui, ô, Mir. Agora que tu se vira aí, querido. Ah, não fica bravo Sandy, comigo. Te vira, Maurício e Sandy, te vira. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 16 para 7, Pretinho Básico tá de volta pra telefonia do Big e da Miller. A moda está nas ruas, doutor Alceu. É exatamente, ô doutor Maurício. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vai aí, doutor Alceu. Ô, doutor Maurício, quando é que é bom pro doutor Peter? Segunda-feira, doutor Alceu, Coisa linda, doutor, né, Almir tá feliz da vida, né, doutor Almir? Tô enchendo de presente aquela casa que eu arrombei lá. É, patamente. Doutor Cagué. Fala, doutor Alceu. Ô, Criciúma, tá, vai jogar agora. Vai jogar agora, 7h30. Com a Americana. Isso aí, eu já tô indo pra casa e já vou me preparar pra assistir o joguinho. Neribeldo Ilse, né, ô? Sim, aí eu já... Já tô indo pra casa, vou tapar as perninhas com calma, com cobertor, nada, tá, rapaz. Pegar o meu tricô pra torcer pro Tigre, eu vou. Pegar o meu tricô. Olê, olê, olê, Tigre, Tigre. O Criciúma tem que ganhar do Americana na Série B. Se o Criciúma ganha, encosta no G4 já da Série B, meu. Exatamente, amanhã o Grêmio pega o Flamengo, hein, Flamengo. Se o Grêmio perder pro Flamengo, o Grêmio também encosta na Série B. Na Série B, é verdade. No G4 da Série B. Não, no Z. Não, G4. G4 é a Série B. Claro, o cara vai cair. É campeão. Domingo na Série A, o Inter pega o Atlético Goianiense. Por incrível que possa parecer, o Grêmio tem que torcer pro Inter. Ei, Inter! É que, na verdade, o Grêmio vai estrear, doutor. O Jô tá no BID, né? Tá no BID. Entrou no Boletim Informativo Diário da CBF. O Avaí vai pegar o Corinthians, hein, Avaí? Se ferrou. Às 16h de domingo. Podia um crimezinho, né? É. Podia um crimezinho, é que o Avaí bem é o feito, time, né, que tá desesperado. Quer dizer, a torcida vai... Espero, né, que a torcida encha a ressacada. E aí, de repente, os caras conseguem segurar o líder. Por que não? Por que não? Vai jogar 18h30 com Bahia, em Bahia, domingo. Bahia. Contra, talvez, não sei se o Reinaldo já vai jogar. O Reinaldo vai jogar? Reinaldo. Bahia? Eu não sei se ele foi emprestado. Reinaldo que era jogou. Ele era do Figueira. O Reinaldo já jogou contra o Vasco. Então vai jogar contra o Figueira. Na Série C vai ter o clássico Joinville e Chapecoense. O Caxias vai jogar com o Santo André na Série C. Na Série D tem outro clássico, o Metropolitano com o Brusque. Ah, beleza. O Juventude vai jogar com o Cianorte. Cianorte, Juventude e Cianorte. O Brusque, o Aloysio, aquele que era do São Paulo, tava jogando no Brusque. Todos esses jogos estão passando no Canal 20, a Rede Vida. Aliás, um baita beijo pra toda a população de Brusque que nos acolhe sempre com muito carinho. Brusque? É, a gente nunca foi, né? Não. Mas a população vale o mas beijo. Ela colheria. Mas ela doutor colheria, Maurício, por que o senhor deixa o doutor Potter assim falar, doutor Maurício? Só fala merda. É verdade, doutor Alceu. Bem doutor, lembrado. Ô, Dali, e aí, Dali? Pô, mas de novo me chamou nessa merda do programa, cara. Não posso nem descansar, cara. Não, mas a pergunta que não quer calar, ô, Dali, como é que tá o vestiário do Beira-Rio, Dali? Eu vou dar um soco nesse velho. E olha que eu sou o cara calmo, cara. Não, eu sei. Eu nunca derrubei treinador. Eu gosto do Osmar Alonso, cara. É mesmo? Agora esse Carlos Bianchi aí não, cara. Do não. Boca. É do, era do é Boca, né? Tu era do River, né? Daí dá problema, né? Porã, tá aí? Tô aqui, meu. Como é que tá, Porã? Tô bem, com saudade tua. Tranquilo. Não vai aparecer lá em casa? Acho que não, Porã. Não? Não vai mais lá em casa, né? Vamos me concentrar, né? Pianjas também não vai mais lá em casa. Pianjas tá aí também? Tá aí. E o Almir? O Almir saiu, foi beber. Só vai voltar a segunda com o Almir só entra aqui pra fazer a parte dele e vai beber. Não, o Almir ficou brabo comigo porque ele queria fazer um suicídio coletivo. Aí eu sugeri que não seria essa uma boa ideia. Ele ficou brabo comigo. Na real, tu só falou melhor não, né, Almir? É, não, Almir. Foi meio sutil. É, mas tu não entendeu, mano. Uma brincadeirinha de mau gosto. Ninguém entende o Almir, cara. O Almir é um cara muito espirituoso, cara. É, eu imagino. Ninguém entende. Tá bom então, Dali. Acabou já, Dali. Vai embora, Dali. E as já, arbitragens? Dali. Como é que estão as arbitragens aí, Dali? Não vou falar sobre isso, cara. Vai daí, Potter. Vou Tem que desencarnar, tem que desencarnar, desencarnou. Desencarna, desencarna. Vai, Porã. Não, deixa eu dar um toque, então. Fala, então, Pedro. Neila quer dar um toque aqui. Neila. Neila. Neila, vem cá. Ei, que? É aqui, né? Pois não. Cara, que dificuldade pra levantar, tá doendo a bomba? Que bundinha que tu tá. Não estava sentado, eu estava ajoelhado. É que ele tomou muito champanhe, muito espumante. Minha amiga Alice. Alice estará se apresentando na Casa de Cultura Mário Quintana. Meu Deus. O espetáculo Tem Quintana na Casa. Domingo às 8 da noite. Maravilhosa. Entrada franca. Beijo, Alice. Maravilhosa. Maravilhosa. Que horror, maravilhosa. Tem Quintana na Casa. Maravilhoso esse nome. Maravilhoso. Um nome provocativo, um nome inventivo. Tem Quintana na Casa. Maravilhoso. Na Casa de Cultura Mário Quintana. Tem Quintana na Casa. De Cultura Mário Quintana na Casa. De Cultura Mário de Quintana. Quintana muito bem, na muito casa. Bem. Criativo, cultura, criativo. Mário Quintana na casa, Mário de cultura. Eu falo uma frase, tu completa, tá? Eles passarão. Eu passaralho. Não foi uma boa ideia. Ah, posso aqui, Mauristão? Claro, cara. Primeiro convidar a rapaziada que amanhã tem patrola, né? Patrola isso. Às 11h15 da manhã. A gente, na semana, conseguiu entrar no set de filmagem. Na verdade, o set de filmagem era Porto Alegre, da nova novela das 6 da Globo. A Vida da Gente é o nome, com a Fernanda Vasconcelos, a Stephanie Brito. Lindo, e o Pato, aliás. Não? Não, Pato sem não. O Pato. Não pude perguntar nada do Pato pra ela, mas eu perguntei qual era o melhor atacante da seleção brasileira. Aí ela respondeu o Fred. Neymar. Neymar. Neymar. Ah, sabia muito essa Stephanie. Então amanhã todo mundo convidado, 11h15 da manhã, o Patrola Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o Patrola é às 9 da manhã, certo? Não basta ganhar carona de um amigo, ainda tem que ouvir piadinhas do tipo... Tem seguro de vida? Puta, que mal. Tem gente que diz que joga lixo na rua pra garantir o emprego do gari. Mas morrer pra dar trabalho ao coveiro ninguém quer. Pois é. Homem mas... tem que saber... Desculpa, Maurício. Todo mundo vai morrer, né? Todo mundo. Tem gente que tá morrendo agora. Tem? Tem. Ó. Mais uma morte. Mais violenta agora, ó. Homem tem que saber assobiar alto, que é pra não ficar gritando o nome do amigo quando tá longe, tipo... Rodrigo! É bom, né? Esse tweet é meu! Essa aí é meu, essa frase é minha! É mesmo? Muito é gay, tinha final, assim? Sim! Bah, é aí, exatamente cara. O Rodrigo, tudo igual. Tudo é Rodrigo. É meu tweet. E as outras são hein? Não, as outras não. As outras não. Só as boas são as minhas. Só as boas. Um amigo que falava, né, de um cara chamado Rodrigo, que a frase era: o Rodrigo não merece isso. É verdade, cara. Vou explicar o que é imposto de renda. É como se você tuitasse e 40 caracteres ficasse com o governo federal. Boa. É verdade. Não é minha. Nossa, acabou essa. Gostei. É ótimo. Boa essa. Esses dias vocês leram um texto no programa aqui que é meu. Qual era? É mesmo? Que veio do. Eu não me lembro agora qual é o texto, mas eu me lembro. Aí uma vez leram um texto meu no cafezinho. Tinha que ter dado crédito, né? Poderiam ter me citado, né, amigos? Até a barata da vizinha tá na cama de alguém e você aí sozinho? Você repete Creative Technology no fim da propaganda da Citroën, que eu sei. Quem separou as frases, inclusive no Pianjas, foi a Lediane Ojciechowski. Meu Deus. Não, pelo nome, é certo que é uma gostosa. Certo. Ah, com certeza. E a do leste europeu, né? E a boa procedência. Boa procedência. Aliás, Potter, né, esses dias eu recebi um... Como é que você dá que é o Ojciechowski dela? Eu recebi um e-mail de uma Valdirene. Valdirene, braba, não é bonita. Braba com o Potter, não e-mail. Não acredito, Igor. Valdirene não pode ser bonita. Que Valdirene não podia ser bonita não, e ela não. Disse, eu sou. E ela mandou foto. Estou furiosa com o Potter. Valdirenes, mandem as suas fotos para pora@atlantida. Se a gente receber um material agradável, nos desculparemos aqui no Pretinho Básico. De preferência na praia. Que você nos contraria. Na praia do verão desse no ano. No último verão. Verão 2007. 2007 não vale mais. Pode ser também numa piscina de acrílico no fundo do pátio. Pode ser. É muito legal. Eu vou botar a minha lá na caixa d'água, pode? Tu não tem piscina, tem um tonel. O Potter falou agora do Neymar. Vocês falaram aqui no programa esses dias que o presidente do Santos quer dinheiro público pra manter o Neymar no Santos. A gente falou. Como é que é? Vocês falaram isso no programa? Não falamos. Vocês não sabem disso, cara. O Davi deve saber. A gente sabia, mas a gente achou que não era relevante falar. Ah, acharam que não. Eu acho que muito relevante falar. Mas tudo bem, se eu não faço a linha editorial do programa, a gente pode não falar. Não, mas eu quero te ouvir. Pode não falar. Vamos tirar o Porã do time lá do futebol. Pode me tirar. já, não tô jogando nada. O Beijoca, o Beijoca tá... Aliás, o Beijoca tá na última Playboy. Cara, isso, isso é uma coisa muito séria, cara. Vocês não sabem, o presidente do Santos quer falar com a Dilma pra pegar dinheiro público pra manter o Neymar no Santos. Minha opinião, tá certo ela. Ah, tá muito certo, claro. O Brasil tem dar dinheiro pro Neymar do Santos do que pro estádio do Corinthians. Mas, pois é, no caso, estamos dando dinheiro pros dois, né? Pro estádio do Corinthians e pro Neymar ficar no Santos agora. Era o que me faltava, velho. E se fosse dinheiro pro, sei lá, pro... Pro Grêmio? O Odori podia pedir pra Dilma manter o escudeiro no time, né, cara? Manter o escudeiro no... O Lins! Eu acho que isso é um negócio muito sério que a gente podia falar um pouquinho mais sobre isso. Não, não vai rolar, porra. Não vai rolar. Tomara que não, né? Vai rolar, relaxa. Mas tu imagina isso? Imagina... O cara teve a ideia de ir lá falar com a presidente pra manter, porque é a figura. O meu tem a ideia, ele pode ter. Não, o cara vai se a Dilma der, entendeu? O Grêmio precisa de dinheiro para manter o Lins. Hoje a gente vai falar aqui sobre os produtos da telefonia do Big. Opa! São celulares e telefones com preços bem baixos. Aí tem que mais. Nossa, aí que eu me refiro. Celulares de última tecnologia pra você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, no Facebook. O Potter não sai do Facebook agora. E também pode falar com a gente. Não sai mesmo. Só esse celular que eu tenho aqui separado. Qual é essa? Bah, tô louco pra saber. Cara, meu. Celular Samsung Chat 350. Notícia, Samsung passou a Nokia como maior vendedora de celular do mundo. E esse aqui tem um teclado QWERTY. Pô, aquele que escreve. É igual o teclado do computador. Câmera de 2 megapixels. Ah, tá mais do que bom. Caraca! MP3 player e rádio FM pra ouvir o pretinho. Básico. Isso, a rádio FM, por exemplo. Celular que chegou ao fim. Não tem mais o que evoluir. É esse que eu compro. O iPhone só escuta. Não tem FM. Eu só vou comprar os últimos. E sabe quanto que tá esse Samsung Chat? Posso chutar? R$500. R$1.499. Não, tá. R$500. 300 pila. 10 pau. R$324. Aí, eu sei, cara. Falou em preço popular, fala comigo, mano. R$324 no TIM Infinity Pré ou 10 vezes... No... Como é que era? Juro em inglês, cara? Eu convido ser meu lugar no mundo. No tax. Juration. No injury. 10 vezes sem juros de 32,40. Mas o Porã foi no Big hoje à tarde, ele viu esse preço, por isso que ele acertou, pô. Não. É só passar, então. Faz que nem o Porã. Vai no Big pra conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou pra você. Muito bom, cara. O Big, quando eu me mudei pra cá, achei os preços aqui mais caros que Floripa. Eu ia sempre no Big pegar o preço mais barato. Muito é o cara. Bem, não tô ganhando nada pra falar isso. E é preço baixo todo dia, não é? Big, preço baixo todo dia. Que merchan, hein, meu? Só um dia da semana. Hoje se puxou, né? Atenção, empresas! Botem dinheiro no pretinho baixo. Porque a gente acredita no produto. Maurício, até o Jingle. Tô com o novo produto aqui que chegou pra gente, merchan. Se você montou o seu computador, vá para casa trocá-lo. Todo carinho receber a nova empresa que tá com a gente aqui. Qual é? Gruta Azul, uma salva de palmas. Tá chegando, o nome dela é Verônica. Aí a Verônica, primeira noite na casa, hein, gente? Show nacional. Primeira vez dela aqui. Galera, apresentando esse show espetacular aí. Olha quem chegou, galera. Galera do Pretinho Básico. Mandar um beijo aí pro Porã, Lenho. Mandar um beijo também pra Davi Coimbra, Alexandre Fetter. Muito legal. O Eloy Zorzeto. Muito legal aqui o trabalho. Quem mais? A galera chegando aqui. Paulo Brito, grande Paulo Brito. Primeiro show dela, hein? Tá chegando cedo, galera. É isso aí, ninguém trabalhou ainda hoje. Tá chegando também ali, amigo, tá Tata Pimentel. A casa tá vazia ainda. Show nacional Valquíria Figueiredo. Baba, com esse nome não vai pegar ninguém. Pega, Maurício. Vamos encerrar, cara. Acabou. Não, tá chegando a voz do Brasil. Deixa a música tocar. Não tem sim. Então bota aquela que nós tá cantando aqui. Tu quer ouvir a gala, né? Eu sei. Ô, rapazes! Graças a Deus, o Fetter volta segunda. Era o que eu ia dizer, cara. Segunda-feira, o nosso querido Alexandre Fetter. Um excelente final de semana pra você. Que você seja muito feliz, se comporte. Segunda-feira a gente quer de novo, bem vivinho, a 1h às 18h com o Pretinho Básico. Valeu, gente! Segunda-feira tamo aí de novo. Agora. Calma. Para a voz do Brasil, meu. Calma, meu. Calma, agora. Come into my life. Come, stay with me, nobody.